acabar. Coisa linda, gente. Vamos chegando, vamos chegando, vamos sambar. Tá me sufocando, preciso de um tempo, quero respirar. Pra ser mais sincero, tenho novos planos e vim te contar. Vou jogar, jogar tudo pro alto e sair. Jogar tudo pro alto e me divertir. Eu vou levando a vida me levando. Vou ser feliz, não posso parar. Fazer a fila andar, vou me apaixonar, vou beijar na boca. Hoje eu quero ser feliz, viver a geral, viver em alto astral. Vem com a gente! Vou fazer a fila andar, vou me apaixonar, vou beijar na boca. Hoje eu quero ser feliz, viver a geral, viver a minha vida em alto astral. Tá me sufocando, preciso de um tempo, quero respirar. Pra ser mais sincero, tenho novos planos e vim te contar. Vem, vem, vem! Vou jogar, joga a mão pra cima. Jogar tudo pro alto e sair. Bate na palma da mão. Jogar tudo pro alto e me divertir. Eu vou levando a vida me levando. Vou ser feliz, não posso parar. Ei! Vou fazer a fila andar, vou me apaixonar, vou beijar na boca. Hoje eu quero ser feliz, viver a geral, viver em alto astral. Eu vou fazer a fila andar, vou me apaixonar, vou beijar na boca. Hoje eu quero ser feliz, viver a geral. A gente na palma da mão, libera geral, gente! Quem não beijou tem que beijar! Vem, grupo sereno, vamos sambar, gente! Vou fazer a fila andar, vou me apaixonar, vou beijar na boca. Hoje eu quero ser feliz, liberar geral. Levanta a mãozinha e vem no lalaiá com a gente! Beijar na boca. Vou viver a minha vida em alto astral.